Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, fica difícil rimar, vou parar. Ainda que eu gemare meu som, mudar em meu tom, vou deixar de revolucionar. Vou fazer você pensar, mano, quem diria? Por tudo que passou, logo desistiria. Não continuaria, logo cairia. Mas com a fome que ele tá, quem pediria? Ele me falou, continue, não para. Pega sua força e gatilhe e dispara. Antes que parta, seja essa viva carta com fome e força demais. De 300 Esparta. Sempre orei pra Deus me deixar mais gospel, né? Mas a resposta foi, vou te usar do jeito que é. Um louco alucinado nadando contra a maré. Vivendo nesse mundo louco, tentando se manter de pé. Sigo escrevendo um roteiro de anos que nada mudou. De mentes, corações que não atualizou. Com as mesmas rimas e batidas não se conformou. Mas isso acabou, meu filho acordou. A hora chegou, liberei o que tava submerso à criação. Vem a manifestação do meu verso. Escreve evangelho puro e simples, corta em duas partes. Quanto faço, mandei de meu som ardido igual mercholate. Deus me deu o dom pra pôr em cada som. Vou pegar leve ou desacelerar. Acerto o raciocínio lógico, eu raciocínio é lógico. Só sou culpado por furar o seu psicológico. Demonstro na prática, confuso igual matemática. Com energia estática, gizma sai automática. Com uma lírica sendo enrolada, azeite da crepe. Preso por traficar mais de 100 kg de rap. Não entende a parábola de agora? Entra fora da meta, fora se enrola. Tanta ideia reta que não, mas entorta. Nessa batida que te revigora. Qual o próximo som? Queremos mais, eles pedem. Trago drogas que viciam no estilo Breaking Bad. Pra fazer sua mente não entrar em declínio. Vim pra sabotar seu raciocínio. Às vezes me pergunto por que meu som é tão ácido. Mal sabe eles que é tão automático. Quando tem o verdadeiro encontro, não tem mistério. Você não é o mesmo, vive verdadeiro evangelho. Misture Pedro, Paulo, Jesus, muita revolução. Terá tirar o Nossauro Rex no meio dos cristãos. Foi só pique o verdadeiro, o encontro com Deus. Terá um dos rappers mais loucos que já nasceu.